Oscar Solo, 06 em qual pátio? Passada aeroplano. Mente autorizado backtrack, após livre táxi até o pátio 5. Oscar. Nível 100 até 20 milhas de Salvador. Restrito 100 até 20 milhas, Brasil. 69,19. Correto. O Charlie 208, um caravana da Força Aérea, vai aqui até o ponto de espera. Após o mesmo livrar, ele aguarda, tem livros. Vai cancelamento, chama o táxi, 6909. Conde, o radar está estabelecido. Informa no poder de descida, quilômetro na hora. Agora autorizado, para tiver cancelamento, chama o táxi. Autorizado, se tiver cancelamento, 6909. Corre ao pastor 32 novamente, para ingresso agora. Pastor 32, a linha decola dono 0, vento 150 graus, com 7 nós. A linha decola dono 0, pastor. Boa tarde, voo 1166, da Papá. Voo 1166, sem indicação, via chegada a Mar de Mato Grosso 50. Ajuste altímetro 10015. Via 10015, voo 1166. 3-2, decolado 210, chão controle 120, decimal 8, bom voo. Chão controle 208, grátis, pastor. Azul 6909, altero na Serra Bravo, Romeu Papá, autonomia 0426, PB 122. 6909, táxi à direita, vem Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá 12, 118, decimal 95, ajuste no 015. Via Índia, ponto de espera, torre 895, ajuste 1015, azul 6909. Colocando 0, sai da Conde. Puxa número 7, 3, 2. Contato com o radar molecular, suba e mantenha o voo. 090, via saiu da cópia. Vai subir e manter o 090 na saída com ele, pastor. Romano pastor, 3, 2, confere. Sério, pastor, 3, 2. Força aérea 27, 3, 2. Durado. Salvador Azul 699, ponto espera 10 pronto. 699, ali mantém na 10, informo que está liberado da restrição. Ali mantém 10, sem restrição de 10 minutos, César, 699. E ele está sozinho para início do tempo. Qual o seu B? 06. 30 altímetro no 0 no 5, livre taxa, chama para ingresso para 17. Livre taxa, chama para ingresso para 17, ele está sozinho. Eu já falei, estou livre ingresso, é patinado e pronto. Estou patinado e pronto, não, no 7, eu estou convidado. 6999, decolar dano 0, vento no 40 graus, com meia dúvida de nós. Feito a decolagem, eu sou 6999. Dano 255. Número 645, acendo a edificação, via chegada a ponto. Desce, mantém 4 mil pés, ajuste o altímetro no 015. 9, decolado azul no 5, chama controle 120, decima 8, bom voo. EA 208, azul 69, 90. Azul 6919, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 340 via saída Delta. 340, 6919. Devido ao tráfego decolado da outra pista, mantenha a posição alinhada, estimado 1 minuto. Alinhado, aguardando 1 minuto. Se a Gulf mantém o nível de voo 190 e informe no portal de descida. Acione notificação, voe a posição Aman para interceptar a chegada Aman. Identificou a gestão ideal. Deixe o Matheus 050. Mike Cego. Voo 166, deixa eu até 2 no pé, Jesus, eu meto 1095, faixa estabilizada. 2 no pé, 6,5, vai tomar estabilizado, voo 166. Charlie 143, essa é a notificação, via chegada a Bonf, doce mantém 4 no pé, ajuste o altímetro na 095. Salvador, eu vou 1869. Voo 1869, informação em curso papá, mantém escuta guardando para cópia, saída é Arbor, Elefa. Controle Salvador, tran 3290, informação é papá. É. Tran 3290, planificação, via chegada Mari, desse matou 050, ajuste o altímetro 0015. 015, desce 050, via Mari, tran 3290. Vitor, decolador 18, chame controle 120, décima 8, bom voo. 1208, filha de Alfa Vitor. Como é 31, para o siga. Romeu, Juliette, Alfa Vitor, decolou da 17. Juliette, Alfa Vitor, aguarde. Como é 31, para o siga, para o controle. Vitor, conseguiu correr na presença, direto para o seguro? O controle ideal solicitou que só mantivesse a Golf 677, segundo o nosso o controle ideal. F. Responde 5577, controle 120, décima 80. Contato radar decolagem, sub e manter o nível de voo 170 via saída Conde. Subir e manter 170 via Conde, Juliette Alfa Vitor. Gol 1869, chama para fechar o questionamento. Aponto Galo 022, right to copy. Correndo, Aponto Galo 022. Aponto Galo 022, approved Lima, Papá, Papá Tango, via flight plan route. Flight level 370. Runway 10, after departure, left turn. Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure. And the loop transition. Delta, India, Lima, Uniform Bravo Transition. Squawk Code 5007, Salvador Departure 120.80. Please see me pass the Papa Tang Cyclone Route, flight level 370 from runway 10 left turn, Momo Departure, Diluve Transition, Squawk 5007 and Departure Frequency 120.80, Airport 12022. Portugal 022, with the back lights, come ready to push back and start up on gate 11. Follow back for push and start from gate 11, Portugal 022. O azul 2591 está no pátio 3, pronto para push back acionar. Posição 4, Romeu. Autorizado, chama o táxi, o azul 2591. Chama lá o táxi, o azul 2591. Agora push back acionar. Galeão 3220. Chané 6201, informação, curso papá, autorizado Galeão. Via rota do plano de voo, o nível é o 360. Cola da pista 1-0, curva à direita. Dael, Leda e Rumi, a saída. Transponder 5575, controle 120, décima 8. Já Obrigado, Galeão, nível 0-0, Léo Lida Hirobi. Campeão vendo é 8-27. Droga 10-3 após 5-5-7-5, no controle 208. 0-6-2-0-1. 6-2-0-1, no chão para pushback a sala. Alô, papai, Juliette, papai, informação em curso, papai. Mantém escuta guardado da cota. Dá frequência no 3325, aí tá 1251. Recife, 3325251, nas 1699, boa tarde. Estabilizou, gol no 1166. Gol no 1166, passa a duna, completo sinal, chama em posto. 1-8-95. 1895, gol no 1166. Salvador, boa tarde, gol no 1166, final. Boa tarde, gol no 1166, repasse externo. Boa tarde, externo, gol no 1166. Gol no 1166. Meia livre, posição no 0, ventando 50 graus, 4 nas, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, gol no 1166, autorizado posição no 0. Papai Juliette, papai, pronto, 4. Papai Juliette, papai, autorizado, Tiano, Web, Índia, Charlie, via rota do plano de voo, nível 120. Cola da pista no 7, curva esquerda, sai na Momo. Responde 5552-1208, controle. Reto, mate que 50 pessoas a bordo, Juliette Papá. Para acionamento, chame a torre 1-8-9-5, chame a torre 0-1-5. Perfeito. Pelo meu Oscar, desse Matheus no 1500 pés em regra de voo visual, voo e roda pera. Rota pera, Oscar. Altímetro 1-0 no 5, livre taxa para ingresso no 7. Cinco disso, até 2.000 pés, ajuste altímetro agora no 5. 2.000 ou 1.500, ou na 6.400. Salvador, gol no 869, puxe de acionamento, posição 612. Autorizado, gol no 869, chama para ataque. Está para ataque, Salvador 2591. 55 a bordo, estamos com 5 horas e 30 de autonomia, Altera Galeão. Azul 2591 no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Pat 3, Pat 1 no táxi Índia. Próximo ao ponto de espera torre 1-8-5, altímetro no 0, 1-5. Pat 3, Pat 1, Índia, ponto de espera 1895, Azul 2591. Livre de voo 120, chama agora o controle Ilhéus na frequência 120.1-131. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, vai reportar no Solidete, Gono 1 VMR. Astor 32, mantém 090. Oxalá 6143, voe Duna, reduza para 2209, desce mantém 3 mil pés, ajuste a última Duna 095. Quando Duna, reduzindo para 2009, desce para 3220, velocidade, desce para 3 mil pés, 6143. Afirmativo, tem condição de interceptar por meios próprios? Mike Thiago, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 080, o limite é o QD Mike 140 do NDB Simbra, Mike Thiago. Queda 080, 140 de Simbra, o limite Mike Thiago. 6290, reduza para 2209. 2209, tá 3290. Tá 3894, reduza para 2209. 3290, desce mantém 4 mil pés, ajuste o altímetro na 095. 4 mil, 3290. Rua 645, velocidade indicada? 175, 645. 7, 175, confirme redução até quanto? Vai manter até a interceptar o localizador. 7. Autoriza Duna, 3290? Negativo, o seu número 3 na aproximação, mantém o perfil da chegada, o TAN 3290. Atinge 5 mil e mantém, TAN 3290. Desce mantém a 4 mil pés, TAN 3290, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite é o QD Mike 090 do NDB Simbra. Proa agora 020, limite é 090 de Simbra, desce 4 mil, TAN 3290. O Xenar 6143, o tráfego persegue agora a 8 milhas à sua frente, interceptando o ILS, com ground speed de 180 nós. O Oxenai 6143 reduza para 1,970 nós. Reduzindo para a mínima limpa, o Oxenai 6143. Confirma a mínima limpa, o Oxenai 6143. Oxenai 6143, por gentileza, confirme a mínima limpa. 7. Afirma, autorizado, 2 mil pés em forma estabilizada. 2 mil formais estabilizados, não confirmo isso. Autorizado, acionamento 143 em forma estabilizada, procedimento LS X-ray, pistão no zero, ajuste altímetro no zero, no 5. Não, autorizado, procedimento. A direita na proa 050 forma estabilizada. No 0053 mil pés. A proa 050, reportaria estabilizado, tá? 3290. Controle, o Mike Serra Golf mantém a 5 mil. Mike Serra Golf, para interceptar o localizador, curva direita na proa 160 em forma estabilizada. 160 vai formar estabilizado, autorizado a descer para 2 mil. Esse mantém inicialmente 3 mil pés, Mike Serra Golf. 73 mil, Mike Serra Golf. 3290, esse mantém 2 mil pés. Vamos lá, aprovado, sobe Recife 350, decola da 10, curva esquerda na Pucaru, segue alta conforme 5006, 1208, está na pátio 3, posição 4 Lima. Gente, chama pronto, 4308. Quero ver. 3290. Prossiga, está 3290. Esse matéria 2 mil pés. 2 mil, está 3290. Controle azul 2591. 3294, mantendo 6 mil. Então, 3894, reparação para sequenciamento, curve à esquerda na proa 350, limite ao que demarca 090 da NDB Sintra. 350, limite 0905, 03894, mantém 060. Se mantenha 050, que é 3894. Caso não tenha condição de voar na 360, estou autorizado na 350. Estou autorizado a voar na 360, na prova 360, o limite será o QD Mike 120 do NDB 5. Não, tem que fazer o 350 ou 360, se eu preferir. Pronto, então 350 no limite QD Mike 090 e descida até 050. 3894. Estabilizou 6143. Tirei 6143, 3000 marcador histórico, pé final, chame torre, 118, decimal 95. 3894, tráfico precede, encerra o Romeu 22, ground speed de 190 nós. Está agora a 3000 esperando o seu localizador. Inicia a redução para 190 nós, está 3894, tem condições? Tem sim, 3894. Direção 6143. Pouso 591, troca o transponder para 5565, confere? 5565 no transponder azul 2591. Afirmativo. A decolagem mantém por até 3 mil pés, ventou no 50 graus com 7 nós. Este último entrou no 0, no 5. 2015, mais Serra Golfo. Mas se é agudo, confirma a velocidade de cada? 180. Tem condição de manter esse 880 mais até Duna? Afirmo. Beleza. Então 3894, desse mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 5. 3 mil ou no 0 ou no 5, da 3894 está no limite, né? Sim, 3894, curva direita na proa 040, limite agora o QD Mike 1-0 do NDB Simbra, aguardando o vetor final. O tráfico precede, está a meia dúzia de milhas, grau de speed 170 mais à sua frente. 040, 1-0 Simbra, limite para 3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Ventou no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, visual tráfego 6143. Passagem VET Tatá, decolado aos 34, controle 120 decimal 8, bom voo. PH Golf, complete o procedimento, aguardo transferência. Golf. Controle Salvador, boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 1920, mantém a proa até cruzar 3010. PF, mantendo a proa até cruzar 3000, Papá Juliette Papá. É 3894, é a soma navegação na proa da posição Dunas, está agora 21 milhas oeste do BR Salvador. Bruno na proa, 3294. Ele é 3290. Juliette, Alfa Victor, voe o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, Juliette, Alfa Victor. Contra embaixo travado, ILS, 3290. 7, passa o marcador histórico, completo sinal, chame tu, em 1-1-8-95. 1-8-95. Corre, Salvador, tá 3290. 3290, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Duas milhas para a rotatória, visual ao 17, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, atento aos tráfegos na aproximação, pistão a zero. Chame Torre Salvador na frequência 118.95, solicite instruções para pouso. 118.95, grátio. Passa a posição dona, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, passa a dona, completo final do procedimento, chame agora a Torre, 118.95. 118.95. 3.394. estabilizada desde o teste da 3894, reforma estabilizada. Ajuste a última para 1-0, 1-5. Ok, quando 0, vamos para 200, caso da assistência que foi a 3-9-4. Afirma. Tiago, estabilizado na LR, está 2 milhas do externo, a intenção é fazer espera cancelar o fio 17, vai agilizar o máximo possível. 32 mais 0, livre pouso 9-0, vento no 4-0 graus com 7-9, altímetro no 0-5. 1-0, 1-5, livre pouso 1-0, tá? 32, 9-0. Rame Oscar, visual contando a cortina curta, sinal da 1-0. Afirma aqui, senhor. Siga da presente para na sinal da 1-7, reduzindo na medida do possível. Sempre reduzido, visual para a aeronave na aproximação final do 0. Max Serra Golf, temos já uma aeronave na sinal da 1-7, tem condições, após cancelamento, seguir para o CEASA? Sim. Gente, chama para o cancelamento. Presente, solicita proa direto rumo ou direto destino, magnética ideal seria 317. Para Enrimar? Melhorou agora, Enrimar, mais que a boca. Gente, regras visuais aos 37, proa da Enrimar, reporte ingressão na final da 17, na vertical da Enrimar. Ok. Rolando África, livre pouso na 17, vento 150 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0-5. Livre pouso na 17, essa. O destino. Tiago, novamente, Tiago. Gente, curvando à direita, proa 290. Após 20 milhas, proa direto destino, Papá Juliette, Papá, para evitar o tráfego. Afirmativo. Salvador, Sam 3 290 3290, Alfa Juliette para portal 09. Alfa Juliette do 93290. 809. Está na base, da 17, tem baixado travado visual com a aeronave na curta da 17. Max Ergo segue na final da 17, guardando pista livre. Ufa. Muito grato, direto Serra Novembro, Índia Charlie, Papá Juliette, Papá. Cancela os 39, confia a parte 5. Gente, livre táxi, parte 5, frequência livre estacionar. 2022, approve of pushback and startup, caminhonete for taxi. Approve for push and startup, caminhonete for taxi, Portugal 022. Apresente o Papá Juliette Papá, solicita só uma centena. Sete, Matsubi Matane, Rio de Janeiro, 1-0-0. Aguarde a atualização pelo centro recife. Muito grato, subindo para uma centena, Juliette Papá. Papá Juliette Papá, quando possível, foto do cancelamento das regras e estimado de pouso. O ponto de cancelamento será após 120 milhas do ZOR de Salvador. E na presente, estimado para pouso, ainda em ascensão, 2226. Pós-nivelado, informará com mais precisão os estimados. Certo. Pastor 32, serviço radar terminado a 71 milhas nordeste do VR Salvador, mantendo nível de voo 090, puxando agora o controle Aracaju, na frequência no 20, decimal 3. Papá Romeu Juliette Alfa Victor, serviço radar encerrado a 65 milhas nordeste do VR Salvador, mantendo o voo 170 e chama agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Olha, Aracaju 1293, Juliette Alfa Victor. 1203, Juliette Alfa Victor. 1203, Juliette Alfa Victor. Controle, boa tarde, o voo 1869, contato radar na decolagem, submantém restrito, 4 mil pés inicialmente, voando direto à posição árvore. Está presente, 4 mil, voa direto árvore, gol 1869, 4 mil. Afirmo, O Gol no 869, informe o tráfego. A restrição é devido ao tráfego na posição agora aproximadamente 3 horas. Às 8 milhas, rumo noroeste, passando 050 e a seção 100. Papa Alfa 46. Logo, logo você irá ligar o tráfego. Positivo, eu tenho um tráfego agora na posição de 7 milhas. Está cruzando 2500, restrito a 4000 no 869. Tá vendo? Mike Zé Golf no solo aos 4-2, informa o pátio. Bata. Gente, autorizado backtrack para bata, reporte de campo. Rumo 869, autorizados ascensão nível de voo 360, voando direto Argo. Apresente voo Argo, sobe para o 360, Gol 1869. Salas 4-3, livre à direita, chance fala 1-2, 1-1. Alisar, 1-2, 1-1, 3-3, 4-3. Portugal 022, request taxi. Air Portugal 022, approve taxi via April 1, taxi India to holding point 1810. Approaching holding point, tower 118.195, altimeter setting 1015. Request taxi via April 1, India, holding point runway 10 at holding point 118.995, QNH 1015, Air Portugal 022. Decolado aos 4-5, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite, Oceania 6201, manda um. Oceania 201, nosso radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360, via saída da EL. Ok, 360, via da EL 6201. 1869, voe Elefa. Está presente 1869, voa Elefa. Não, a possibilidade de voar direto da Elfa, 6201. Elefa 6201, voe Lida. Lida 6201. após a passagem da 2 da TAP, ingresso Juliette, portão 7. Passagem da TAP, Juliette, portão 7. Informação Papá, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, o nível 320. Cola da pista no zero, curva à direita. Dael Leda Motte, a saída. Transponder 5016, controle 120, decimal 80. Portugal 02, boa noite, Alvin Charles, runway 02. Portugal 02, clear for takeoff runway 10, wind 150 degrees with 8 knots. Clear takeoff runway 10, Portugal 02. 1288. 260, 288, Recife, boa noite, 69. 2712, formação Papá, autorizado Aracaju, via rota do plano de voo, nível 190. Cola da pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0263, controle 120, decimal 80. Autorizado 190, acompanha na rota do plano. Maneira colada 190, com curva esquerda, saída Conde. 0263 no transponder e o controle 120, decimal 8. Azul 2712. Correto, azul 2712, chama para pushback acionamento. Have a good flight. 2591, o serviço vai dar terminado, passando a posição coral. Subiu até o nível de voo no 60, chame agora o controle Ilhéus na frequência no 20, decimal 1. Vai chamar Ilhéus 1201, azul 2591, boa noite. Control, Portugal 022, boa noite. Climbing, port level 370, one more departure. Portugal 022, radio card at departure. Climbing, port level 370, via normal departure. We will climb, port level 370, via normal departure, Portugal 022. Polo Salvador, 4206, no pátio 3, por favor, estacionamento. Valeu, 4206. Confirmando, tá livre com 4206? Sim, já era, é. Valeu, 4206. Chamando a 201, chamando agora 735 na frequência 1-3325, autônomo 251. Já veio bastante ser passado, obrigado a pedir para o dinheiro. 1-3325, autônomo 251, chamando agora o 735. Bem, 1-3325, 251, alternado, né? 201, bom dia. É, boa noite. Táxi Azul 4206, nosso POB 109, com 3 horas e 30, alterna Maceió. Azul 4206, ataque autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, Índia e Alfa. Próximo ponto de espera, torre 18, decimal no 5, ajuste no 0, no 5. E 15, taxi em frente, parte 3 e 1, Índia Alfa, ponto de espera, 095. Obrigado, 06. Boa tarde, Juliette, Papá, serviço já está terminado, 38 milhas, no setor noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, em 125, decimal 45. Papá Juliette Papá, está abandonando sua terminal, solicita a frequência do centro. Foi autorizado chamar na frequência livre para serviço de informação de voo alerta, a frequência do centro em 125, decimal 45. Gente, chamaram ao centro em 125, 5, decimal 4, 5, papá, direto, papá. A secundária seria 2.085. Estimativo. Salvador, muito boa noite, 4206.00. Zero meia, linha decola da 10, ventou 50 graus com meia dúzia de massa. Autorizados alinhados, decola a cabeceira no 0, azul 4206. Portugal direct to 2, contact now Recife, 125.45, if enable 126.85. 125.45, if enable 126.85, and Portugal 0-2. Salvador, 27-1-2, pushback para a meta, não pode ser. Salvador, 27-1-2, está autorizado o pushback para a meta, pode para o táxi. Pode para o táxi, 27-1-2. Um controle 120 decimal 8, bom voo. 08, retorno 06. Salvador, boa noite, 4206, me sei na sua escuta. Alvo 4206, contato a linha decolagem, se mantém o nível de voo 350, passando 2.000 pés, voijamos. Eu bati o 350, 2000, jamo, 06. azul da I7-1-2, com 4-5 no PLB, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando Salvador. Azul 2712, gribe o táxi via Batchão no Índia, ponto espera para o Pona 0 Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste altímetro 1-0-1-5. Autorizado via Batchão Principal Índia, ponto espera para o Pona 0 Torre, 1895, azul 2712, obrigado, até a volta. Azul Gol no 645, né? Cliente da informação para a autorização, Vitória. Número 65, agora descobre, prepara a saída da El. Saída da El, aguardando o número 65. Chanel 6259, pronto, cópia. Uno 645, copia? O Chanel 6259, autorizado Guarulhos, rota para o 1-0, Taubaté, nível 360. Decola para o 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótima, transponder 5024, controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizou Guarulhos, transição do 1-0, Taubaté, nível 360, decola com curva direita, saída da El, Leda, Mótima, transponder 5024, controle de Salvador 120. Chamei a 259, correto, pode quando pronto para o Chibé. Boa tarde. 3897, ao sol. 3897, ok. 3897, autorizado, selecionamento e pode pronto para o táxi. Boa tarde, para o táxi, 3897. Gol no 645, cópia. Gol no 645, autorizado Vitória, rota para o Zulu 44, nível 360. Decolagem pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após duas direto curto seguro, a gente intercepta a rota. Acione 5035 no transponder, controle Salvador, 120, décima 8. Utilizado Vitória, nível 360, pelo respondo do Lou, 4-4. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, ponto seguro, após a rota. Zero, controle, gol no 645. Gol no 645, correto, pode pronto, chinês. Contrato.